Hotel Kango 8262, have this call by the end, maintain passport 340. Becoming 674, Skokai Day, maintain flight number 360. 98, está logo com o serviço, 973. 3, bom dia, decolou, cruza 1300. 973, bom dia, contato na decolagem, perfil da ELA, transmissão ótima, autorizado, atenção 360. Segura atenção 360, está autorizado, boa, ótima. 973, autorizado, cruz, Leda. Leda, da presente, 1273. É 98, bom trabalho, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Altan 3. 520, decolou na sua escuta. 3520, bom dia, contato na decolagem, saída Puca de Rio, 190, Saída Puca 190, pode voar na Pro de Puca. Obrigado, voando Puca. Lufthansa 510, good morning. Stroke Ida, retain flight level 360 and over Sagasta position. Contact Brasilia Center, frequency 123.0, enable 127.3. Pequeno desvio à esquerda por 10 milhas para evitar a formação. 340, Sagaz vai chamar o Centro Brasília na frequência 123.0, a alternativa 127.3. Charlie Alpha, Victor Oscar, contacta Brasil. Brasília, frequency 124.25, backup 126.55. fica mais ou menos longe do passo base do espaço. 5 no 3, Argentina 1140, in case of communication failure over EUCOM's position, the Lima to Oscar X-ray, contact Recife on frequency 125.45, enable 126.85. Obrigado, Michael, por essa. Model 504, 12 Ibex, maintain flight level 380. Bom dia, sem identificação, mantenha nível de voo 300. Gol 205, bom dia, sua identificação, mantenha nível de voo 360, em Brigue, sendo Centro Brasília, 124.25. 063, você é a identificação. Mantenha nível de voo 400. Em Brite, sendo centro Brasília, 124, decimal 25. Chame centro Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55, então 8065. Boa noite. Chame 3513, chame centro Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55, da 3513. Chame 3513, Recife. Chame 3513, chame Centro Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55, da 3513. Alitara 672 Island, Potential Level 400, Over Position Calvo, Charlie Alfa Lima Victor Oscar, Contact Brasília Center 126.55. Letícia. Bom, 1173, Recife. 1173, confirme se tem condições de ascensão ao nível 380. Autorizado a nível de voo 380. Bom dia, ascendentificação. Suba até o nível de voo 290 restrito. Gente, 34900, aguarde coordenação. Identificação, mantém nível de voo 380. Está autorizado o ingressado 4, principal, o gate é o 4. 4900 Recife. Recife 4900 Recife. Prefeito 4900, informa restrição devido ao tráfego 1h08, rumo oposto, nível de voo 300, Tifão Airbus 320. Prefeito 4999, Recife. Prefeito 4999, informa tráfego 11 para 12 horas. Como oposto, nível de voo 270 subido até o nível 290, o tipo é um eco 190. Alitalia 674, Recife. Alitalia 674, contact Brasilia Center 124.25, alternative 126.55. Alitalia 674, 124.25. 4900, autorizado por Osmari. Lufthansa 500 Swamp Island, contact flight level 360, over position Alvo, Charlie Alpha Lima Victor Oscar, contact Brazilian Center 126.55. Saída da Eurida, posição transponder ali, 5540, controle 59, qual é o que você diz? 1173, chama Centro Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55, ou 1173. Alterna 126, decimal 55. Superado, confirme, ainda deseja o nível 330? Retorne-se para a descida, trip 4900. Voo 2051, repita. O 557 diz que a linhagem decolada de 0.1 graus. Bom dia, centro de identificação, mantendo de voo 360, voo 1281.